Controle Canadiana Precais 120.8. Thank you. Please fly to A zona 3516-1015. Thank you. Azul 9189, está na sinal estabilizada. Azul 9189, 9, ajuste de altitude agora 1016, vento de 1010 graus, 10 nós, pista 10 livre, autorizado pouso. Autorizado pouso, azul 9189. Я сейчас посмотрю, как все это будет на do Salvador 118, décimo lado. 3290, 3290, 3290. 182-18-19. Pouso autorizado, pistão 0, vento 120 graus, 129.